gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais da minha noite. Se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. A vida não tem graça sem você. Lembro quando nós nos conhecemos. Havia mais desejo. Aquele nosso beijo apaixonado, uma vontade louca de se amar. Hoje tudo isso está morrendo. O que foi lindo já não tem valor. Você com essa sua indiferença, yeah, está matando aos poucos nosso amor, nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim. A vida não tem graça sem você. E sem você, e sem você, e sem você. A vida não tem graça sem você. E sem você, a vida não tem graça sem você. E sem você, sem você. E não tem graça. A vida não tem graça sem você. Você gosta de samba? Então acesse a nossa rádio www.sambadogênios.com. Lá você vai ouvir os melhores sambas e pagodes, aqueles que tocaram na década de 80 e 90.